nossa alma também tem funções. E só quero lembrar com você, pela palavra de Deus e a nossa experiência, nós sabemos que o homem é um ser triuno, espírito, alma e corpo. O espírito, como nós vimos, é aquela parte mais íntima, mais importante, é o lugar onde Deus habita. O espírito tem a função de ter contato com Deus, com as coisas espirituais. A nossa alma é a sede da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. A nossa alma tem contato com esse mundo do eu, não é? É o centro da nossa personalidade. E o nosso corpo tem a função de ter contato com o mundo físico, através dos cinco sentidos. Nós já vimos as funções do nosso espírito. O espírito humano tem três funções: intuição, consciência e comunhão. Mas a nossa alma também tem três funções: mente, vontade e emoção. Digo, meu espírito tem três funções. Quais são? Intuição, consciência e comunhão. Diga, a minha alma tem três funções: mente, vontade e emoções. Quais são as três funções? Diga para o seu vizinho, fala, irmão, são três funções da alma. Conta para ele as três funções: mente, vontade e emoções. Primeiro, a função da mente. Provérbios 2:10, 19:2, 24:14 mostram que a alma precisa de conhecimento. Ora, se a alma precisa de conhecimento, se é a alma que conhece, daí nós concluímos que tem uma função na alma para poder aprender. E essa função é o nosso intelecto, é a nossa mente. No Salmo 139, versículo 14, diz: as suas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Ora, a alma sabe porque ela observou essas obras, ela entendeu, né? Isso é função da mente. Daí concluímos então que na nossa alma tem uma função que é da mente. Lamentações 3:20, né, fala que a nossa alma tem capacidade para se lembrar. Lembrar, ter lembrança, é também função da nossa mente. Daí nós concluímos realmente que a mente é uma função da nossa alma. A mente é a função mais importante da alma. E apesar de eu falar tanto do espírito para você, eu não quero que você pense que a nossa alma não é importante. A alma é muito importante. Entende? Por quê? Porque quando você se converteu, você ganhou um espírito novo. O espírito seu que você tinha estava morto. Não tinha jeito para ele. Deus teve que te dar um outro espírito. Mas a respeito da nossa alma, não se diz que nós ganhamos uma alma nova. A alma é a mesma. É por isso que quando você se converte, a princípio não muda quase nada na sua alma, não é? Quando você nasce de novo, a sua alma continua a mesma. Os conceitos que você tinha continuam os mesmos. Os pensamentos que você tinha continuam os mesmos. A sua história é a mesma. Suas lembranças são as mesmas. Isso porque o novo nascimento acontece no nosso espírito. Mas depois que o nosso espírito nasce de novo, Deus começa a fazer uma obra na nossa alma. Entende? E que obra que é essa? É uma obra de restauração. Transformação. Entende isso? Porque você não vai ganhar outra alma. Deus amou a sua alma. A alma é o centro da nossa personalidade. No original, a alma é psique, de onde vem a palavra psicologia, por exemplo. Psíquico. Vem de alma. E em alguns lugares da Bíblia, a alma é traduzida como pessoa, como vida. Então, por exemplo, lá em Gênesis diz que do dilúvio foram salvas 8 vidas. Mas no original é almas. 8 almas foram salvas, significando 8 pessoas. Por quê? Porque a alma é muito importante. A alma é muito importante. A mente dentro da alma, então, é a sua função mais importante. A maneira como o Senhor transforma, restaura a nossa alma, é mudando a nossa mente. Digo, meu espírito foi criado para conter a Deus. Você entende que nós somos recipiente? Nosso espírito é um recipiente. Deus habita no espírito. Deus não habita na sua alma. Porque senão ficaria muito estranho. Como é que Deus habita na sua mente e fica duas mentes pensando ao mesmo tempo no seu cérebro? Seria uma coisa de louco. Entende? Deus habita no espírito. Então diga, o meu espírito foi criado para conter a Deus. Diga, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus. Entende isso? Seu espírito contém Deus como recipiente, mas a sua alma reflete a Deus no seu caráter. É na sua alma que você vai ter que se parecer com o Senhor. Agora, esse é um trabalho que dura a vida inteira. A obra de Deus no nosso espírito foi num instante. O novo nascimento não é um processo. O novo nascimento é instantâneo. É como a luz que acende. Está me ouvindo? A conversão pode ser um processo. Mudança de vida pode ser um processo. Mas o novo nascimento não é. O dia em que a vida de Deus entrou em você foi num instante, num momento. Amém? Mas até certas coisas que as pessoas pensam que é processo, não é. Não é verdade? Como é que funciona a conversão de uma prostituta? Ela vai diminuindo os homens que ela dorme por noite? Não, agora você está na igreja, você vai dormir só com 5, tá? Mas aí depois semana que vem você passa para 4, e depois para 2, quem sabe daqui um mês você vai largar todos. É assim que você aconselha na sua igreja? Não. Uma vez que tem conversão, também deve ser uma decisão. Mas a mudança é um processo. Amém, meus irmãos? E como é que o Senhor nos muda? É através da nossa mente. A mente é que é usada por Deus para traduzir aquilo que o Espírito percebe. Se a nossa mente for obscurecida, nós não podemos chegar ao conhecimento da verdade. Nossa mente precisa de ser renovada. Precisamos ter uma mente clara. Precisamos de conformar a nossa mente ao padrão da palavra, para sermos aptos, isso é muito importante, a traduzir aquilo que o nosso espírito sabe, entende. Amém, meus irmãos? Portanto, as coisas caminham juntas. Essa divisão de espírito, alma e corpo é didática. Nós precisamos que cada parte do nosso ser funcione da maneira como Deus planejou. Amém, irmãos? No começo, quando Deus criou o homem, o alvo de Deus é que o homem fosse governado pelo Espírito. E a sua alma fosse como uma serva e obedecesse direções do Espírito. Mas quando o homem pecou e comeu da árvore do conhecimento, ora, onde é que está o conhecimento do bem e do mal? A alma. E outra coisa, Deus disse, no dia que comer você, morre. E quem é, qual a parte do homem que morreu depois que ele comeu? O espírito. Ora, o espírito morre e a alma é contaminada com conhecimento. O que aconteceu com a alma? Ela cresceu, se agigantou e tornou-se, vamos dizer assim, a dona, a senhora do pedaço. E aí o homem tornou-se almático. Vive de acordo com o padrão da alma. E é isso que o Senhor não quer. Isso é ruim. Quando a alma governa. Quando a alma, de alguma forma, resolve tomar a posição que deveria ser do espírito. A segunda função da alma é a vontade. A vontade, o que é a vontade? É o instrumento das suas decisões, aquilo que você quer e não quer, das suas disposições e indisposições. Isso é vontade. Vontade é algo sério. Sem vontade, o homem é reduzido a um mero autômato. É na sua alma que está o poder de escolha. É a alma que decide fazer algo por Deus. Na primeira crônica, 2:19, diz, dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes. Por quê? Porque é a função da alma buscar. E a vontade está na alma. Jó 6:7, 7:17 fala que Jó recusava e também que ele escolhia certas coisas, né? Recusar e escolher são atributos da vontade. A vontade é uma função fundamental da nossa alma. Aprender a exercitá-la debaixo do governo do Espírito é chave. É chave. Mas nós não andamos segundo a vontade da alma. Em outras palavras, nós não fazemos só quando temos vontade, mas quando nós podemos aprender a exercitar a alma para ter vontade todas as vezes que o Espírito conduzir para aquilo. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, o Espírito quer orar. O Espírito te inquieta para orar. mas a sua alma não está com vontade. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu suponho que sim. Essa é a experiência mais comum. Você fica confuso, você fala, poxa, eu estou com vontade, no meu espírito há um desejo, um anseio. É porque o espírito está te dando um impulso para você orar. Mas a sua alma não tem a disposição para fazer. Se a sua alma governa e você só faz as coisas baseado nessa disposição, nessa empolgação, você não vai orar. Mas se você é alguém que entendeu que o Espírito é que deve governar, cada vez que o Espírito te der o impulso, a disposição, você vai se levantar e você vai orar. E com o tempo, a sua alma vai aprender a cooperar com você. E vai passar também a querer orar todas as vezes que o Espírito comandar. Quando isso acontece, é a glória. Mas não pense que é algo simples de acontecer. Terceira coisa é a função da emoção, ou terceira função da alma. Então a nossa alma tem três funções. Quais são? Mente, vontade e emoção é a parte da experiência humana mais visível. É, eu diria, aquilo que dá cor à nossa existência. As emoções são simbolizadas por cores. Tudo que é colorido é muito emocional, romântico, não é? Vivo. Então, as emoções são uma chave. Há um entendimento comum de que emoção é ruim, de que não podemos ter emoção, de que no culto não deveria ter emoção. Tem pastores que até exortam o irmão quando ele está tendo alguma emoção. É visto como sendo algo negativo ter emoções. O que é uma coisa estranha. Deus criou você um ser completo, você é gente. Você não é uma criatura do outro planeta, você não é um anjo, você é gente. E sabe o que acontece quando você começa a ser cheio de Deus? Essas funções todas vão se equilibrando. E as emoções vão entrando nos eixos. Eu sei que há também um entendimento comum por aí que as emoções estão doentes e precisam ser curadas. Então tem vários livros aí de cura das emoções. Ainda que isso não é bíblico, hein, irmãos? Não tem essa coisa de cura da emoção. Se está sentindo algo, é um sinal de que a emoção está funcionando. Entende? O problema não está na emoção. Se sentiu emoção é porque ela existe. Acho que a emoção doente é aquele que não tem emoção, não está funcionando. Mas se você está com a melancolia, com a tristeza, uma angústia, o tamanho do mundo, isso significa que tem que ser curada a sua emoção? Não, graças a Deus, está funcionando. Olha o tanto de emoção que está aí. Né? As emoções surgem depois que um pensamento é ativado. Emoção é só consequência. Emoção não ativa nada. Emoção só dá cor. A sua mente pensa, aí as emoções se levantam. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu não tenho uma emoção pelo Wendell aqui, assim, do nada. Só tenho emoção quando eu penso algo a respeito dele. Então, eu penso, o Wendell não gosta de mim. O Wendell nem me vê. O Wendell se acha melhor do que eu. Isso foi o quê? Foi emoção ou pensamento? Foi a sua mente funcionando? Sim ou não? Agora, esses pensamentos vão gerar uma emoção em relação ao Wendell? Sim ou não? Quais emoções? Negativas, ruins, né? Que raiva, que chato. Entende? Então, aí você fala, olha, pastor, precisa estar de cura das emoções. Olha que emoção ruim que ele tem com o Wendell. Não, as emoções estão boas. O que está ruim, na verdade? É o pensamento, é a mente, são os conceitos. É por isso que a Bíblia fala, para nós renovarmos a nossa mente com a palavra e não renovar a emoção. Então as emoções são boas. Pastor, eu me devo permitir sentir emoções? Claro que sim. Você está alegre? Fica alegre, irmão. Nada pior do que na hora da alegria o irmão resolve ficar sério. Tem algo pior do que no dia da festa alguém fica no canto amuado? Mas tem algo pior que contar piada no velório também? Quer dizer, emoções desconjuntadas, fora de momento. Ora, se é hora de ficar alegre, fica alegre. Se é hora de ficar triste, querido, chora para valer. Entende? Todo mundo vai sentir bem estar ao lado de alguém que é normal. Não aquele que chega com aquela cara, hoje eu estou aqui exultando de alegria, irmãos. Hoje eu estou transbordando de alegria. Não combina. Ele não tem emoção nenhuma. E diz que tem. Tem muito crente desse jeito. Porque ele aprendeu que emoção é coisa ruim. Eu me lembro quando eu era bem novinho, adolescente, eu queria muito ser espiritual. Ah, como eu queria ser espiritual. Então eu era tão humilde. Na verdade não era, né? Mas quando eu ouvia a pregação, tinha que ser humilde, eu falava baixinho, eu chegava, cochichava para o irmão. E um dia eu pus na cabeça, não sei, enviado pelo diabo, de que rir era coisa de carnal. Carnal é que ri. Carnal é que dá essas gaitadas. Eu não, sou espiritual. E eu ficava sério o dia inteiro, era sério. E eu sou sorridente, eu rio por qualquer coisa. Foi uma luta tão grande para mim isso. Eu até digo que um servo de Deus me libertou dessa prisão. Pois tem igrejas que vivem assim. Tem igrejas nesse padrão. Porque emoção é ruim. As coisas são ruins na sua origem. Se algo fora do padrão de Deus é ruim, mas dentro do padrão de Deus é ótimo. Eu acho que Jesus manifestava as suas emoções. O que você acha? Eu acho que sim. A Bíblia fala que ele chorou. Não fala que riu. A Bíblia não fala que Jesus riu. Mas acho que eu preciso te falar isso. Eu acho que precisava te falar que ele chorou. Né? Porque era difícil imaginar alguém tão feliz chorar. Mas alguém tão feliz é difícil imaginar rir. Então não precisa nem te contar que ele riu. Eu acho que a imagem que eu tenho do Senhor livre, espontâneo. A Bíblia fala que as crianças pulavam em Jesus. Ao ponto os discípulos ter que enxotar elas. Sai para lá, perebento. Não é assim que a Bíblia fala? Você acha que criança pula em cima de gente que é assim, frio e indiferente? Não acredito. Elas só pulavam porque ele inspirava essa liberdade. Sabe o que eu louvo a Deus? As crianças da minha igreja gostam de mim. Esse é um bom sinal. Que quando criança não gosta de você, há que se pensar que tem algo errado. Né? Eu acho legal. Domingo, normalmente, depois do culto, elas vêm me cumprimentar, adoram me cumprimentar, pegar minha mão, querem me dar um beijo. Eu acho isso precioso, porque elas sentem que é acessível. As emoções tornam os outros acessíveis. Observa isso. Quanto menos emoção você expressa, mais distante você fica das pessoas. Deus criou as emoções para permitir a interação, para que o outro possa chegar perto da gente. Se o outro está carrancudo, você fica longe. Na hora que ele abre o sorriso, você já fica à vontade para chegar perto. É ou não é? Você se sente aberto, há uma abertura. Nada melhor do que ver o outro como gente, irmãos. É gente, e mais do que isso, é gente divina, porque Deus também é assim. Deus se expressa. Amém? Nós vemos, já não mencionei, mas a Bíblia fala a respeito de emoção. 2 Samuel 5:8, Ezequiel 36:5 e Salmo 117:18 trazem expressões como menospreza, aborrecimento, desprezo, tristeza, não é? Raiva. Isso tudo são emoções que fazem parte da nossa alma, não é? Muitas referências falam de angústia, não é? De emoção como alegria também. Essas coisas todas fazem parte da nossa alma. São três, então, as funções básicas. Mas a nossa alma, isso tem que ficar claro para você. Ela tem algo que nós temos que fazer com ela também. Eu falei para você que o nosso espírito tem três funções. E nós temos que ter uma atitude em relação ao nosso espírito. Qual a atitude que é, meus irmãos? Temos que exercitar o espírito. Mas com relação à nossa alma, tem algo que nós também temos que fazer. Nós precisamos de transformar a nossa alma. Alguém vai dizer, pastor, não sou eu mesmo que transformo a minha alma, não é? Não sou eu mesmo que mudo a minha vida. É verdade, não é você mesmo que muda. Não somos nós mesmos que nos mudamos, mas nós cooperamos com Deus para sermos mudados. Porque a verdadeira vitória não é conquistada no braço. A verdadeira vitória nos é dada pela graça. É Deus que faz. Entende? Então, mudar. E outra coisa, não pense que mudança é meramente mudar uma maquiagem. Porque no meio evangélico, às vezes, há uma ideia, o seguinte, que mudança é só um momento em que você resolve mudar de postura ou de atitude. Isso não é verdade. Existe muita maquiagem no meio evangélico, irmãos. Entende? Muita maquiagem. Deus tem mais facilidade em trabalhar em alguém que honestamente expressa-se diante dele com desejo de mudar do que aquele que o tempo inteiro está se ocultando, escondendo, com medo de alguém ver as suas debilidades. Muito escravo da opinião dos outros. A maneira do Senhor mudar, nos mudar, não é meramente maquiando o nossa face. Vou te dar um exemplo. Como é que o Senhor faz? Tem duas maneiras, ou maquiagem ou mudança por metabolismo, né? Então eu tenho aqui o Júlio, estou achando ele meio pálido, está muito branco, pálido, a boca dele está sem cor, o olho amarelo, a pele muito amarela. Aí eu falo, o Júlio precisa de mudar, ele precisa de mudar. Aí eu tenho duas maneiras. Uma maneira é eu pegar uma maquiagem e passo um negócio aqui, um blush, um né, vai ficando vermelhinha a bochecha, vou tirando aquele amarelo, coloco ali uma lente de contato, um batom vermelho, né, não muito vermelho, que ele é homem, mas aí ele pega e fica uma aparência. Eu mudei a aparência dele, mas eu mudei a realidade dele, irmãos? Não mudei. Tem muita atitude, às vezes, na igreja, que é só uma questão de mudou de aparência, ainda não mudou de realidade. Eu me lembro, uma vez, a gente era adolescente ainda, e teve um pastor pregando na minha igreja, ele pregou sobre humildade. Mas foi, assim, um negócio, um chororô, todo mundo chorou, se quebrantou. Aí ele fez o apelo, né? Você quer se humilhar, você quer andar em humildade, vem à frente. Eu me lembro que eu e mais alguns fomos na frente, assim, quase que desmontados, choramos tanto. Aí quando acabou a reunião, todo mundo humilde, assim, falando baixinho, aquela atitude, até para andar assim mais devagar, compenetrado, todo mundo muito humilde. Durou uns 3 dias essa humildade, isso significa que aquela palavra não foi boa? Foi boa, mas é que a gente fica com a ilusão de que é meramente fruto de uma decisão minha, eu agora vou ser humilde. Não, exige um processo às vezes um pouco mais demorado, mas vai acontecer. Mas normalmente vai acontecer sem você perceber muito. Como é que eu posso tornar então o Júlio mais rosadinho? É o seguinte, eu começo a mudar a comida dele. Aí eu dou para ele certas comidas para tirar dele a anemia, né? Ele começa a comer em períodos corretos, 3 vezes por dia, comer mais. E aí o que vai acontecer? Aquela comida vai entrar no organismo dele, vai ser metabolizada, vai mudar, vai ser transformada dentro dele, e essa comida vai entrar então ali no organismo, né, no sistema dele sanguíneo, e daqui a pouco, talvez não tão rápido, mas vai começar a acontecer uma mudança metabólica. A pele que era pálida começa a ficar rosada agora, e ele começa, a boca que estava muito pálida começa a ficar agora mais vermelha. Por quê? A mudança agora não é mais uma mudança externa, uma maquiagem, é uma mudança de metabolismo. Houve uma mudança por dentro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A mesma coisa acontece em nós. Nós também precisamos ser mudado. Precisamos ser transformado. Mas a mudança que o Senhor quer fazer em nós é uma mudança metabólica. Entende o que eu estou dizendo? Você é aquilo que você come. Diga, eu sou o que eu como. Qual que é a maneira de Deus para nos mudar? Deus muda a sua dieta. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles comiam comida egípcia no Egito. Eles saíram do Egito, mas largaram de ser egípcio, meus irmãos? Não. Eles mudaram de posição, mas não tinham ainda mudado metabolicamente. Eles saíram do Egito, não estavam mais debaixo da escravidão, nem no lugar do Egito, mas ainda eles vieram trazendo mantimento egípcio. Eles tinham comida egípcia, e eles continuaram comendo comida egípcia. E se eles estavam comendo comida egípcia, e você é o que você come, então eles ainda eram egípcios, caminhando para o céu, mas eram egípcios. Diz a Bíblia que durou 3 meses, até que chegaram num lugar chamado Deserto Sim. Lá acabou a comida, e eles clamaram a Deus, e Deus mandou comida para eles. Mas é interessante, qual comida que Deus mandou? Deus mandou o maná do céu. Por que Deus quis mandar o maná do céu? Porque não podia ser qualquer outra coisa. Deus já havia mandado codornizes, Deus poderia ter mandado, sei lá, tanta coisa poderia mandar. Para ele nada é impossível. Por que ele vai mandar maná do céu? Deuteronômio capítulo 8 diz que ele mandou maná para mostrar para eles que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, 2. O maná era a palavra que saía da boca de Deus. O que Deus queria então? Deus esperou acabar o mantimento egípcio e falou, vou dar para eles agora comida do céu. E quanto mais eles comerem agora, mais eles vão se encher dessa proteína celestial. E serão transformados agora, não mais uma maquiagem, mas mudado por dentro, metabolicamente, através dessa nutrição celestial, serão transformados em criaturas celestiais. Amém, irmãos? É assim que o Senhor faz conosco também. O que o Senhor quer fazer? Mudar a nossa dieta. Nós temos muitos irmãos que são novos na fé. As pessoas são muito religiosas lá fora. E às vezes nos criticam aqui dentro da igreja. Mas olha, só no segundo semestre foram mais de 2.000 pessoas que se converteram na videira. Essas pessoas, elas trouxeram mantimento egípcio com elas? Trouxeram. Continuaram comendo comida egípcia com elas por um tempo? Continuaram. Até que elas aprendam que elas precisam de comer o pão do céu para serem transformadas, às vezes demora. Mas aí elas aprontam de tudo. Aí alguém lá de fora fala, não, mas esse aí que é o crente da videira, é membro da videira, fazendo essa coisa errada, não sei mais o quê. Mas eles não entendem que é um processo de transformação. É um processo de mudança. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? O alvo também do Senhor transformar, eu vou falar mais sobre isso. Mas deixa-me falar um outro aspecto também que eu quero enfatizar com você. É a questão de ser carnal. Eu falei para você, numa das aulas passadas, que tem três tipos de homens. Tem o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Quem é o crente carnal? O crente carnal é aquele que anda no nível da alma. Quem anda no nível da alma é carnal. Nesse sentido, vai ter crente carnal de acordo com cada função da alma, porque ele vai querer andar de acordo com a função que lhe é mais peculiar. Então, por exemplo, nós teremos crentes da alma que andam de acordo com a mente, nós teremos crentes da alma que andam de acordo com a vontade, e crentes da alma da emoção. E sabe o que vai acontecer? Um até vai criticar o outro como sendo carnal. Às vezes, quem é o crente da mente, da alma, que anda de acordo com a mente? É aquele intelectualizado, cheio de opinião, às vezes até cheio de teologia, que estuda, que lê, mas ele lê com a intenção apenas de parecer o tanto que ele é inteligente e sabido. Mas é carnal, anda de acordo com a mente. Ele lê a Bíblia como quem lê um livro qualquer de história. E esse aí, ele até critica o outro crente, que é o crente da alma, mas que anda pelas emoções. Como é que é o crente da alma que anda pelas emoções? É aquele que adora um calafrio, não é verdade? Ah, ele foi no culto, começou o louvor, desceu um calafrio, aí ele fala, eita, Deus está aqui. E nós gostamos de calafrio. Nada de errado em gostar deles, o duro é andar por eles. Porque o dia que não tem calafrio, ele fala, Deus não está aqui nessa reunião. Porque o critério dele é só esse, uma emoção. Ele tem que sentir alguma coisa. Então a música mexe com ele, mas não é só o aspecto espiritual. É se tem uma bateria tocando bem alto e alguém gritando no microfone, aquele ritmo, ele fica alucinado, ele fala, essa igreja tem muita unção. Mas chega numa reunião, que é só um tecladozinho ali, e só um microfone, ele fala, ih, esse louvor não vai fluir muito. Por quê? Porque ele é da emoção. Aí o outro que é da mente, critica ele, fala, você é carnal demais. Mas é só um carnal criticando o outro. E tem o carnal também, a alma, que anda de acordo com a vontade. Eu chamo ele de crente oba-oba. Se você pega ele no dia que ele está empolgado, ele é glória. Mas se você pega ele no dia que ele não está empolgado, desanimado, ele abate o seu ânimo também. É oba-oba, só faz quando tem vontade. Ele ainda tem aquela postura ainda. Ah, pastor, eu não orei, porque você sabe, não estou com vontade, Deus não quer sacrifício, eu só faço espontaneamente. Espontaneamente a gente ia para o inferno. Essa aqui é a verdade. Para ir para os céus tem que lutar contra a gravidade. Para baixo é que tudo ajuda. Para o céu só tem oposição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas tem muitos que andam nesse padrão, o padrão da carne. Na próxima reunião vamos ver mais a respeito de transformação da alma.